disse que sim. Estamos apresentando o programa Clube do Rei. Fiquei o tempo todo olhando o sorriso dela, aquele seu balanço e toda a beleza dela. Juntei o meu carinho com o chamego dela. Gosto dela. Mudei o meu caminho só pra encontrar com ela. Mudei a minha vida só pra ficar. Juntei minha vontade com a vontade dela. Gosto dela. Gosto dela. Eu fui ver o samba lá no morro. Ela apareceu, enlouqueci. Quando ela sambou, pedi socorro. Quando ela sorriu, eu descobri, dona dela. Gosto dela. Nega, a tristeza logo passa. Chega. Nesse beijo. Agora o meu balanço tá no balanço dela. Juntei minha viola com o pandeiro dela. Troquei a minha solidão pelo abraço dela. Gosto dela. Gosto dela. Logo passa. Chega. Vem correndo, vem me abraça. Olha, satisfaz o meu desejo. A boca nesse beijo. Agora o meu balanço tá no balanço dela. Juntei minha viola com o pandeiro dela. Troquei a minha solidão pelo abraço dela. Gosto dela. Fiquei o tempo todo olhando o sorriso dela, aquele seu balanço e toda a beleza dela. Juntei o meu carinho com o chamego dela. Gosto dela. Clube do Rei. Meu caminho só pra encontrar.

histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetem. Clube do Rei, Clube do Rei. É isso aí, gente amiga. Nosso rei cantou e agora nós vamos para uma pequena pausa para os nossos intervalos e voltamos já já com muito mais Roberto Carlos para você. Este é o nosso Clube do Rei. Estamos apresentando Clube do Rei. Voltamos a apresentar Clube do Rei. Legal, legal, já estamos de volta. Para você que chegou agora, para você que ligou o seu rádio agora, muito prazer, eu sou Suzana Santos, este é o nosso programa Clube do Rei. Eu convido você a ficar conosco, temos mais meia hora de músicas, mais meia hora de Roberto Carlos, para você que gosta, para você que curte, ok? Será um prazer ter você na nossa companhia. Vamos então ouvir o nosso rei cantar? O rei canta para você e daqui a pouquinho temos mais curiosidades. O rei canta para você. Que será de ti? Necessito saber hoje de tua vida. Pide a alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y yo quería solo saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Bem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Crasho no saxofone, sobe. Yeah.